várias escolas, quantas granas e nos bicos. Tudo nosso, tudo nosso. Quais várias escolas, parça assim nas vidas. Tudo nosso, quais várias escolas, quantas granas e nos bicos. É tudo nosso e no meu osso eu sou alcunha aqui. Quando o rima esquenta tanto quanto o cunha aqui. E quem sou cunha aqui veio até conferir. Não preciso agredir, só deixo o som ferir. Com lírica e criatividade sortidos, efeito surtido. Na clandestino também bate. Enquanto você morde a língua e fica mordido. Meu clandestino edita as regras desse embate. Dispenso empate, não ouço quem late. Assim amém bate nessa epístola. O que eu fiz tá lá e foi sem disparar. Se for pra instalar, meu rap é pistola. Eu já meti o pé na porta, então não bata. Deixe sua dignidade no chão, então cata. Conhecimento é a chave, professor Bambata. E se for pra ser rap god, eu sou Dr. Manhattan. Tudo nosso, tudo nosso. Quais para as escolas, quantas granas e nos bicos. Tudo nosso, tudo nosso. Quais para as escolas, parça assim nas vidas. Tudo nosso. Quais para as escolas, quantas granas e nos bicos. O bumbo bate até que rasga a caixa. De fora a fora eu represento igual o Gil Gomes no Mike. Aqui agora os cães ladram, a caravana não para enquanto o chora. Tem as moças que nem curte a rap por hora adora. Verso caixa na batida igual um tam-tam. Cobiçado igual as novinhas lá no Instagram. Uma mistura de Bezerra da Silva com tam-tam. Cobra criada na rima igual o tam-tam. Quando ouviu disse, comenta porra. Se cê não gosta que é um conselho sem ofensa, morra. Ter audiência não é ser foda que é um exemplo, zorra. Tamo de volta na Matrix Reload. Te atropelo e faço minha própria trilha free road. Você querendo ou não, é tudo nosso, eu sempre sou. Viu mais, conta lá pro Rap Nacional Download. Tudo nosso, tudo nosso. Quais para as escolas, quantas granas e nos bicos. Tudo nosso, tudo nosso. Quais para as escolas, parça assim nas vidas. Planos de chegar passando os morros. Cansei de ficar escondido e só tentar um salva todos. Eles perceberam a mar, mas é beira de oceano. Fazendo trampo render por dia igual se fossem grande. Eu do nosso pra que as coisas até se correm grande. Pra quem tá na de atrasar sou tipo portão grande. Que falou se fez com a grana, eu faço quarto a brisa. E sem só volta e posso se casar em quarto brisa. Corja de invejoso que falou do que eu fiz tá muda. Tudo nosso se eu possuo isso nem exorcista muda. Largo som pra pista gruda, underground dista puta. Tudo rap é proporção, pesa. Tô em toda lista, André Sérgio Formoleixo. A brincadeira que eu mais gosto. Que troca a rina, eu encosto. Ela pede salada pizza. Contra nós só desista. Que é um papo, simpatia. Tudo nosso, quem tá junto pode contar com a fatia. Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Bah, bah, bah.